ia subir a Conde na 056? Na frente de nível solicitado 170. 130, 130, se possível, na subida Conde na radial 0756. Afirmativo. 352, 16, será coordenado, só um minuto. Ok, obrigado. Está autorizado a final do IAS X-Ray para pista 1-0, repórter estabilizado. Autorizado X-Ray, repórter estabilizado, está 3560. Principal, portão 01. Bate o principal para o portão 01, 776. Deixa eu passear na escuta só. Vigilante Alfa Serra, estamos checando a sua autorização aqui, só um minuto. Só confirmando que foi preenchido o plano. Foi feito o plano e as DLAs tudo em Ilhéus, não é isso? Ok, 7. Estamos já averiguando aqui, só um instante. Azul 4070, boa noite, a identificação desse é o 0620, vigilância, chegada à maré. Ingressar na 200, padrão arco-vento, detente. Tente, Mike, arco-vento, autorizado a perna do vento, reporte para a base. Autorizado a 200, apontar na base, vento. Acione identificação, DSAL 0620, vigilância, chegada amarela. 060, chegada amarela, 24070. O senhor vai prolongar a perna do vento, ok? Mais ou menos após livrar o eixo 1028, o senhor prolonga por mais um minuto e meio, ok? Reporte para a base. Ok, prolongada, após o cruzamento, um minuto e meio aproximadamente, antes para reportar a base, certo? Torre Salvador, 3560 estabilizado no X-Ray da 10, passando em Jacimbra. Atenção 3560, continue a aproximação, aguarde eixo livre, o vento 120 graus, 08 mais. Aguardando 3560. Salvador, boa noite, está 3662. Comeu é a informação. 3662, boa noite, a sua identificação desse ao 070, vigilância, chegada maré. 070, mare, só 3662. A 3258, livre de restrições intacto, desse a 3000 pés, ajuste 1019. 3011, está 3258. 0, final de 4 milhas, Airbus, não interfira com o mesmo, ok? Ok, tudo bom. Eu levei o eixo aqui. Observador, boa noite, 3603, ponto espera pronto, zero aeronave na final. Atenção 3603, após a passagem do Airbus na final, a linha mantém. Gente, após pousar a aeronave na final, a linha mantém 103603. Responsável por transmitir é a sala S Ilhéus, ok? Não é a sala S Salvador, sala S Ilhéus, Ilhéus. Final, pouso cabeceira 17, Mike Eco Vitor, autorizada a base, reporte para a final. Autorizada a base, reportará a final dele. Existe a possibilidade do TAM 3858 voadora ou Índia Serra? 3858, o senhor já está praticamente na proa de duna, comandante. Proa de duna dá mais 2 graus à sua direita. Mantenha a proa de TAM, prossegue no perfil após, ok? Obrigado, TAM 3858. Índia Serra, o senhor poderia, se o senhor fosse fazer o procedimento completo, que como eu tenho mais gente atrás, também não me convém, ok? Ah, positivo, não, sem problema, TAM 3858. No 885 na escuta. Ou no 885 na escuta, portão 62. O Vitor, livre toque arremetido no 7, vento no 20 graus, no 09, reporte para a arremetida. Bota lá para arremetida, Vitor, arremete só. Gente, Mike, é com o Vitor, não interfira com isso 10, correção, não interfira com a cabeceira no 0, ok? Afirmativa, autorizada a repetir no ar ao longo da 17? Afirma, ao longo da 17 é autorizada. Tá 3560, sala 41, no livre à direita, no 219, boa noite. 219, boa. Sala 3560, livrou na sua escuta. 3560, táxi via Alfa, após quilo, táxi via parte 3, reporte para ingressar no pátio principal. É, confirma. Alfa e quilo, pátio 3. Afirmo, próxima esquerda agora via quilo, cruze o pátio de cargas, o pátio 3, e vai reportar para ingressar no pátio principal. Então, 3560. Positivo, reportará para o pátio principal, 3560. Aguardando, tá, 3250. Controle Salvador, boa noite. Web 5723, Pode Quebec. Objeto 5723, boa noite. Acione a identificação. Testou nível 040. Vigilância, chegada a AMAN. 040, na AMAN, identificou o Web 5723. A subida é a ponte, o transponde é 0264, controle 2998. Trip 5216. Já confirma o nível? 30. Ativo no 30, 3256, na remota, chame pronto, pushback, ajuste 10111. Vai acordar, 2-1-6. Vou 3560 para o ingresso no pátio principal. Pelo ingresso no pátio principal, tá 3560, prossegue portão 09. Autorizado até o 09, tá? 3560. Boa noite, acione a identificação. Contato radar cruzando 1400, pés igual 340, saída da EL. 340 da EL, 3603. Quem processamento seu plano aqui já chegou no sistema aqui, só um minuto para a cópia, Juliette Alfa Serra. 58, desça 2000, está autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. Portará estabilizado 3850 para 2000 pés. Azul 4070, desça ao 050. 7050, azul 4070. Corrijo, desça 3000 sem restrições em TAP, o ajuste é 1011, azul 4070. 3000, 1011, azul 4070. Tá 3662, voa ITAP, desce 0620. Tá 3662. Prossiga, senhor. Setor radar para sequenciamento. Mantenha proa 050, proa 50, limite ao curso localizador. Nessa proa desça 3.000 pés, o 3662. 3.000 na proa 50, tá 3662. O ajuste 1.011, tá 3662. 1.011, ok. Azul 4070, sua indicada. É, 210 nós, azul 4070. Você tem condição de manter até a próxima duna? Afirmativo. Ok, desce a 2.000 pés, o ajuste 1.011, o azul 4070. 2.000 pés, 1.011, azul 4070. Tá 3858, chame Torre Salvador, 1862 é bom pouso. Sabe também, tá 3858, boa. Aqui é Alfa Sierra, tá pronto, cobre. Papá, Juliette, Alfa Serra, na escuta para cópia. Salvador, boa noite, é o 3858, duas vezes a sua externa. Boa noite, é o 3858, livre pouso, pista no zero, vento no 20 graus, no norte, informa helicóptero no circuito de tráfego, não vai interferir com sua aproximação. 7, livre pouso, 90, tá 3858. Do 50. 7, reporte final. Ok, base no 7, reporte na final, Vitor. Remota 1-3, autorizado, reporte para táxi. Autorizado, tudo reportado para táxi. Ok, atingindo, reduz a 210, ok? Tá seguindo o Embraer 190 da Azul, 8 milhas e meia sua frente com 200 de ground. Ok, atingiu e reduziu, prossegue para 2.000. Mantém ainda 3.000, eu acho que prossegui na descida. Ok. Prossiga. Só por curiosidade, a gente teve um bird strike lá no pouso, sabe se o Inferno encontrou alguma coisa na pista lá? É, a viatura da Inferno foi acionada logo na sequência, ela fez uma varredura e não encontrou nada não. É, porque aqui também não tá não. Bom, não tá joia, obrigado. Nada aí. Bom, já confirmando, eu precisava de confirmar alguns dados aí pra gente preencher uma ficha aqui, segundo o CNIPA 15, teria como? Sem problema, eu já até preenchi uma aqui. Peixe também, se puder manter escuta enquanto seleciona as questões aqui, só um instantinho, por gentileza. Pô, tio, se quiser mudar para outra frequência, a gente também pode, dá uma disposição. Tá, na hora que for o caso, a gente sintoniza uma secundária então. Pô, tio. Tá 3662. No 7, vento no 20 graus, no 2 nós confirme, vai remeter no ar ou vai tocar? É, toque na cabeceira 17 e vai aguardar solicitando autorização, viu? Ok, ciente, toque autorizado, reporte para remetida, Mike é com isso. Chana 63 no zero, controle. Prossiga. Chana 63 no zero. Mantenha o nível 050 sob efeito radar para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao custo localizador. Limite ao localizador, na proa. A critério do comandante. Obrigado. Whisky, Kilo Zulu, controle, prossiga. Passando o código, vai para 08 horas. Assine a identificação. Web 5723, 50 por 40, referência. Desce a 2000, está autorizada a final do ILS, Web 5723, está seguindo o tráfego da TAM. 12 horas, 13 milhas, interceptando o log. Reposto estabilizado localizador, é 5723. Ok, 2000 com 1011 e segue o TAM visual com o mesmo. 5723, reposto estabilizado. Cruzeiro 70 na escuta. É, boa noite, 4070, final da 10 abaixo da base. Gente, azul 4070, livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 109. Autorizado pouso na pista 10, azul 4070. VOR, Whisky Kilo Zulu. Zulu. Localizer, está 3662. 3662, ciente. Complete a aproximação, chame a torre Salvador. 118, décimo meia, bom pouso. 18 meia, boa. Confirmando após o decolagem pista no 7, curva à direita, saída Tael, após a Lida, Lima, Eco, Delta Alfa e após direto Bridge, após a Lima B. Controle 119, décimo 8, código 5035. Está correto, o número que eu vou abordar, o que ficou, número que eu vou abordar. Zero 5, para acionamento e táxi correndo no 8 decimal, meu Deus. Ok, para o táxi correndo no 8 decimal, meu Deus. 0-4-1-3-2-5-8-6-6-6-6-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 melhor medida possível para o gate 07. 07, Elisandro, 3854. O 352 no meio fica atento ao parqueamento do Airbus até no gate 7. Após prosseguir seu táxi, prossiga com os dados, por gentileza. 7 milhas e meia, 2.300 pés, um Boeing 737-300 da UEB. Pessoal, com a mesma, ONU 909-6300. Salvador, agora 885, para pushback, sanamento, posição 62. Mantenha a posição, aguarde para iniciar. Tomando posição, gol 885. Solo, bom, gol no meia, 1-3 para autorização, 6 da Romeu. Pista livre. Ok. No zero, curva à direita, saída gole, transição ao cinto. Frequência do controle 119, decimal 8, código transponder 50 no 3. Autorizado Brasília 360, com formato do plano, saída gole ao cinto, decolada 1-0, curva direita, controle 119-8, transponder 50-1-3, gol no meio no 3. Protegimento correto na estrutura no metáxi. Samaral no meio no 3. 4070, solo 54, livre a próxima à direita, 219. Boa noite. 219 na Fox, Obrigado, boa noite. Acabou. Puxando a minha 310, está autorizada a final do ILS, intercept nessa proa, reporte estabilizado. Autorizada a minha 309. CNV pouso, pista no zero, vento no graus ou no zero nós? Pouso autorizado no zero, só 3662. Aqui no convite, o senhor poderia fazer a gentileza de livrar na interseção da Bata para eu ingressar o tráfego para decolagem, ok? Para não atrapalhar, ok? O seu procedimento não atrapalhar a decolagem do mesmo. Caso o senhor teria que arremeter e livrar totalmente o setor sul, ok? O senhor iria arremeter e prosseguir via esquerda, ok? Já a perna do vento. Ok, sente, Mike é convite, aguarde eixo livre. Firmo, Mike é convite, aguarde. Torre, boa noite, objeto 5723, 3 milhas externas, visual no zero. Mataxi, boa noite, 85. 723. Boa noite, Web 5723, continue a aproximação, aguarde pista livre. 5723. Estou vento no 20 graus, 10 nós, atente a... Esteira do Airbus que pausa, pista no zero. Está livre o procedimento e após curvar à esquerda, perna do vento e prolongando. Puxando a 63 no zero, desça 2000, nos vai desejar reposte passando duna. Sente, 63 no zero. Corre, tomador, boa noite, 3502 no meio, posição 2, pronto. Sente. Confere. Juliette, Alfa Serra, aguarde para ingresso, ok? Tem um helicóptero iniciando o procedimento. M62, fala com menos 219, boa noite. Juliette, Alfa Serra, está autorizado seu ingresso não no 7 agora, reporte alinhado e pronto. Você também é boa. Tá pronto. 5-2 no meia, mantenha a posição. 2662, prossiga táxi via táxi Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para o ingresso, pátio principal. Deixa lá para o ingresso, pátio principal, via Kilo, tá certo. Azul 4070, temos a aeronave que está no Travões do Gate 612. Após a passagem da mesma via parte principal à sua proa, prossiga seu táxi para o Gate 08, Azul 4070. Avisou com a aeronave, após a passagem da aeronave da outra vez no meio, autorizado para seguir para o gate 8. A cruzeiro, tá certo? Zero, se quiser assistir, obrigado. Salvador, Oxana 63, 90, 2 milhas de zero. Gente, continue a aproximação número 2 para a pouso, Oxana 63, 90. Certo. Salvador, boa noite, 85 para o táxi, POB de 95, 4 horas e 10, até na Galeão. Passear, mantém a posição. Autorizado para seguir o táxi, via táxi Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. Noite, ponto de espera, torre no noite, decimal 62. Juliette Alfa, ponto de espera, 362, é igual, noite, 85, obrigado, boa noite. Boa. Soluções. Meu pé de Itapuã, comecei na direita, aguardando as soluções. 11 no ajuste. Beleza, senhor. Salvador, eu sou 3561. Whisky Foxtrot Lima, boa noite, acione a identificação, desse é o 050, vigilância. Da presente, vou ir na proa da posição Duna, Whisky Foxtrot Lima. 0-0, proa de Duna. 1-1-9. 9, decimal 8, código transponder 5034. Uma ativa retaguarda no banco na final da 10. Sem interferir, apontarei base pela direita 1 a 7, Deba. Correto, mestre, posicionamento táxi. São 3662, seguindo o tráfego à sua frente, irá prosseguir o táxi. Parte principal para o gate 3. Ok, para os autoristas, 3662. 3, seu solo é 59 no 219. Boa noite. 219, boa, 5723. Chanel 6310, continue em aproximação, aguarde a pista livre. O vento no 30 graus, 11 nós. Aguardando a 63, 110. Solo Salvador, boa noite, Web 5723, livrou. Web 5723, boa noite, prossiga táxi Alfa, Kilo, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reportando para ingresso no pátio principal, Web 5723. Juliette Alfa Sierra, atente a possível esteira do Airbus que pousa pista 1-0, tem livre decolagem pista 1-7, vento no 2-0 graus, 1-0 nós. Drift 5-2 no meio, ali mantém pista 1-0. Ali mantém, 5-2 no meio. Eu marquei com o vento para a base pela direita, para o 9. Chanel 6310, solo 01-219, boa noite. 19, boa noite. Juliette Alfa Sierra, decolado 01, no controle 1-98, boa noite. 19-8, uma boa noite, grato. Mike, é com o vento ciente, tem livre, toque remetido no 7, vento no 20 graus, 099, reporte para a remetida. É, posto final, Mike. Ah, ok, tem livre pouso no 7, vento no 20 graus, 09 nós. Mike, é com o Vitor. Livre pouso no 7, é. Trip 52, 16, vento no 20 graus, 10 nós. Tem livre decolagem, pista 10. Decolagem, 10. Doutora, boa noite, 85, tá no ponto de espera pronto. Boa noite, 85, boa noite, após a TR da trip, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém, após o trip, boa noite, 85. No 0. De Alfa Serra. Prossiga, Alfa Serra. Tem a possibilidade de cruzar à direita e voar direto Bless? Aguarde coordenação com centro, mantenha o perfil inicialmente. Ciente, Alfa Serra. Antônio, é com o Vitor, 360 pela esquerda na curta final, pode ser? Afirmo, Maica Covito. Juliette Alfa Sierra, está autorizado para o Adbridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. É, para o Adbridge, Delta, Juliette Alfa Sierra, grato. Graças à parte principal, Web 5, 7,